Prepare a família. Prepare a família. Vai começar tudo! Vai começar o Rock do Gordinho. Para que hoje eu vou assim, ó! Carinha do Paulinho e do Alberto Martins, meu irmão. Pra defender meu coração do mal, da solidão. Quem sabe canta agora, vai! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. Fala, meu parceiro Didi Boca, lá de Moaná. Tô com saudade dessa terra querida, Moaná no Marajó. Um abraço pra você, minha irmã. Quando o filme me deixa sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Popson, a maior empresa de som do Brasil. E você? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir! Bora, meus caixa baixa, bora pra cima, meu irmão! Alô, Pipirinha, neném, alô, Bico! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar por que o destino. Júnior Mecânico e toda a nossa ideia, pressão aqui com a gente. Um abraço com muito carinho, meu parceiro. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Sem você. Corta, Pipirinha, corta, corta. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Ser feliz nesse Stop Me! Oh, oh, oh. Yeah. Bora aqui até 6 da manhã, meu irmão Gordinho, só tá começando tudo! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Baixo a calma, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Você precisa de amor! Precisa de rock! Jaderson! DJ Jaderson, metendo o dedo nas marcantes. Demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. E aí, Márcio? E aí, Márcio? Está preocupada, fica a te esperar aqui. Ele é só a primeira dama aqui com a gente. Um abraço com muito carinho. O Top da Baladinha. Quanto tempo, Top? Alô, gringo! Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a Lula Maia! Histórica. Vai recebendo aí seu nome. Stop Me. E o Pop Som tem que participar desse negócio. Pop Som. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amigo Pompilho também tá por aí. Deixa eu abrir abraço pra você. Tá curtindo o som que ele gosta. Muitos e muitos anos. Pop Som. Diz que não vai. Segura! Amor. Bora, Pipirinha! Ele, o Nenê, toda a nossa caixa baixa, o bico por ali também. Então toma mais uma, sem som! O Rock do Gordinho. Segura, compadre Paulinho, segura, Alberto Martins! Eu sempre relembro os dias felizes. Pop Som. Que passamos juntos e marcou meu viver. E o tempo passou, né? Passou! O tempo passou, mas não conseguiu ar. E Robertinho também direto lá de Bujaru, tá aqui com a gente. Um super abraço pra você aqui do Gordinho. Você está gravada em mim. Me diz como vou te esquecer. Jaderson! Pra sempre te amar, eu preciso te encontrar. Bora, família Bob, só tá começando tudo! Pra viajar. Como águia, como águia, sobrevolvei rumo ao infinito. Dizem Ellison e Juninho que o águia de fogo me trouxe pro ninho. Como águia, sobrevolvei rumo ao infinito. Dizem Ellison e o Gordinho que o águia de fogo me trouxe pro ninho. Amor. Pop Som. O amor. Pop Som. E as más lembranças vou esquecer. Vou pro Super Pop com você. Ouvindo Gordinho e Josimar. E o Nana! E o LC Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O águia de fogo que vai subir. Subir. Se prepara que hoje o voo vai ser inesquecível. Daqui a pouquinho tem DJ Patrese do Crocodilo. Ainda tem o nosso mito Juninho Pop hoje. Esse Stop Me vai explodir. Que eu fiz de joelhos, peço comigo. Segura a tópera. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração. Príncipe Alex, também com a gente. Um abraço com muito carinho pra você, príncipe. Do lado agora, eu sou feliz. Amor. Pra cima, compadre! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Pra cima, vai! Super Hot Baile. Um, dois, três! Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração dela, mas no papel não tão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá. Namorada não, meu coração dela, mas no papel não tão. Meu coração dela, mas no papel não tão. Como eu no rabo, se for na minha luta e trabalhando dobrada. Como eu no rabo, se for na minha pra cima, stop me! Todo show ela está me querendo, sabe que já dançou. Para do momento, fumo água brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ver, meu corpo é no rabo. Cumpadre Paulinho, já faço o convite você ao Alberto Martins. Pingão do Silvano em São Francisco do Pará. Esse ano tem lendário Rubi. E do outro, é o encontro do ano, meu irmão. É o gordinho e o velhão por lá e o negócio vai ser doido. Bandida se amarra, são os quatro cara que a bandida se vou falar. Jogador, empresário, artista. E o compadre Paulinho, o que que ele é? E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o bagulho. Bora esquentando tudo assim, vai, vai, vai. Lá DJ Sander. A pressão só tá começando. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota do bailão pro desespero do seu ex. Brota do bailão pro desespero do seu ex. E o Caxamala já tá todo mundo aqui. O Nenê ok, Pipirinho ok, o Bico tá ok. Deixa no batidão, gordinho, deixa no batidão. Deixa no batidão, gordinho, deixa no batidão. Vamos nessa família pop. Só tá esquentando. Márcio Pop, bora junto, mecânico! No baile da Penha, o que vai rolar? Suco farinha. Cadê o DJ Eduardo, hein? Os amigos já estão cada um com a sua missão. Mas um lança puxa todos com meu copo na mão. Hoje eu vou pra areola, fica de marola. Senta pro chefinho, pro jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai dar toda a joia. E toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Aqui toca tudo! Só preciso de você, só você. E dando a bela sentada, seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada. Coisas da vida, a minha ex-querida, minha amiga. Isso complica, que às vezes bate vontade a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é manda nada, é desculpa de parada pra poder sentar pra mim. E ela vai! É sentar, vai sentando outra vez, é sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais com a vontade da minha ex? Poxa, quem me viu mais com a vontade. Dora com o Bitiba lá de Moaná do Marajó, também com a gente, obrigado pelo carinho! Outra vez, poxa, quem me viu mais com a vontade da minha ex? Poxa, quem me viu mais com a vontade. Que tal essa, Alberto Martins? Que tal essa aqui, ó? Pra balançar tudo, sabe? Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Márcia, sou filhona. Ela era aí do Guamá, 100% pop. Popson. Pode crer. Tamo junto, hein? Popson. Bora, Piperinha dos cortes. O nosso camarote já ficando legal, já ficando painel. É até 6 da manhã. Canta, canta, vai. Pode chorar. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sapotei o copo, que sapotei o copo, que sapotei o copo. Mochi, mochi lá na chata, radinho na cintura. Colezinho pra trás, só caçando puta. Colezinho pra trás, só caçando puta. Colezinho pra trás, só caçando puta. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Bora começando mais! Em machucar seu coração. Quem sabe vai cantar bem forte. Quem sabe vai cantar. Quem sabe vai cantar. Solta a voz, vai! Você tá onde? Que na stop! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa do rock doido. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar no rock. Voltei pro rock. Mineg, 100% amizade também aqui com a gente. Um abraço pra todo mundo curtindo pop. Fazia tempo que a gente não se encontrava, mas estamos juntos de novo. O DJ já tá tocando e as bandidas já tão grossas. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar no rock só pra ela ficar ciente. Eu voltei pro rock. Voltei pro rock. O DJ já tá tocando e a bandida já tá andando. Tá começando o rock, tá começando o rock. Tá começando o rock, tá começando o rock. Vai gozinho, vai gozinho. O rock do momento tá na área. O rock do gozinho. Pra esquentar hoje aqui na Stop Me. É o rock mais famoso! O rock do gordinho! E agora? E agora? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. É o top! Sabe que o Livinho vai... Bora, gringo! Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô me dá. Ela diz pro Pipirinha. Balança a bunda agora, eu quero... Bora, Júlio Mecânico! Ele, o Márcio, o Pop e toda a galera já aqui na frente. Alô, Eduardo! É, DJ Mel, um exemplo de DJ Mulher. Vou parar! Meio dia, meio dia. Meio dia. Um beijão ali do Pipirinha, do Bico, o Neném, todos os caixa baixa, meu irmão. Como é que tá, meio dia? Ei, tá bacana, tá beleza, Janderson. Papo Show detonando. A gente chega daqui a pouco, tem Juninho, viu? Pra fazer a festa. A gente chega aqui no Pompilho cumprimentar com muito carinho o meu parceiro, irmãozinho, compadre Paulinho. Obrigado, viu, Paulinho? E você, o nosso amigo Alberto Martins. Bora, velha guarda. Dá-lhe, Janderson. Detona, sacode, papai. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder a pai droga. Vem, rebolo na TC que tu se sente. Deixa o voo mexer. Arrocou meu crime, botou de quatro, botando. E bota sim, vai! Botando, bota, bota, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando. Já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite que eu vou me envolver contigo. Já te avisei que eu mato ela sem problema. Porque oi, Lupita! Hoje que eu vou brotar. Aí com a gente, Lupita! Digital Influencer! Obrigado, viu, Lupita? Beijo, meu amor! Vou matar sua vontade. Hoje o que tu brota na minha base vai rolar. Já que sua vontade, então vem cheia de maldade. Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada. E aí, bicha? Parece que esqueceu. E aí, bicha? Olha, eu não queria falar nada. Mas uma hora isso acaba e a saudade vem. A solidão já... Obrigado, meu amigo Top, tá aí com a gente. Valeu, viu, Top? Você, a Larissa. O meu amigo Gringo também. Toda rapaziada. Bora, Ciro! Rock de bicheiro, papai! Só preciso de você, só você. E dando a velocidade, seu bumbum me faz querer, sem querer. Bora sacudindo, compadre Paulinho! Paulinho, não queria putaria! Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, vai, Gorgi! Bora, Netu, BH, Netu, BH, tá aí, pra cima, papai! É Júlio Mecânico, prepara o ideia que qualquer dia a gente vai dar aquela pressão de novo. E aí, compadre? Olha o Alberto Martins aí, olha. É o pai mais novo do Batata. Fazendo um movimento, ela vai. Descendo com a buceta, ela vem batendo, vai, vai. Descendo com a buceta, ela vem batendo, ela vai. Descendo com a buceta, ela vem batendo, vai, vai. Descendo com a buceta, ela vem batendo, vai, vai. Bora que tá começando! Lá de Jay Santos. Tá começando! Tá ficando! Tá começando, tá ficando, tá começando, tá ficando, tá começando assim, ó. Mas ela quer o seu vovendo, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, a jogada na minha cara, então vou ter que levar a jogada na minha cara. E ela quer o pipirinha. E aí, Zé Pequeno? Tá aí comigo? Valeu, Zé Pequeno, empresário Ninho, rapaz, chocolate. Obrigado, Fabinho. Aí da Fox, Salvadora e o cabo da Fox. Valeu. Joga a mão pra cima, que é creu, creu. Ciro, cadê o Bezerra, hein? Tu tá de cara trancada e eu já sei o porquê. É igual o Bezerra. Mudou quando soube quem havia. Bismarck Almeida. Eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Ah, deixa eu mandar um super abraço, nosso amigo Ciro. Ele e o meu parceiro Bismarck! Tá ligado com a gente aí do camarote? Super abraço pra vocês! Com muito carinho, hein? Deixa de ciúme, foca em nós dois, senão você vai me perder. O Bismarck foi o homem que... PSD, todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem, agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. E descendo batidão. O bar é sacudindo tudo assim. Fox e Salvador já tá na área com a gente. Um abraço com muito carinho, meu garoto. Pop Som, a maior empresa de som do Brasil. Bora, Márcio Pop! Pra emocionar! A Stop Me! Na batida do coração do Alberto Martins, assim ó! Na batida do coração do compadre Paulinho! Assim, pra cima! Tá valendo, vai! Fazer chover em cima deles. Pá. É, DJ Big Show Produções. Pá. Mais pólvora. Se você tá amizade, frente a frente com a gente.

Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos e comemos Maraixerê. Maraixerê. Bora, meu parceiro Alberto Martins. Tá só de boa com a gente. Um abraço com muito carinho pra você. Maraixerê. E comemos Maraixerê. Cheguei, ei, ei, ei, ei, ei. E as mulheres? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Vem você, balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Olha, a gente agradece a minha presença do nosso grande amigo empresário Patrick Lobo. Ele veio conhecer e curtir o nosso pop da Amazônia. Sinta-se à vontade aqui no seu pop. É pop som. Vai, gordinho. Liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Gente no contagiante. Alô, Vitor, alô, Robinho. Gente no contagiante, vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai pro Kevin, o Cris. Deu tabuzão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. E aí? Seja no Lins, no PPG, pode começar desse. Rapaz, eu nunca vi o meu amigo Alan Vitor tão apaixonado, viu? Olha, Robinho! Vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Dá-lhe já, Anderson! Se siga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando aí. Bolando vai, vai, sentando e bolando vai. Siga dessa danada, movimento vem por cima. Vai, sentando e bolando vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Sentadão, sentadão, vai! Olha o movimento que ela faz, acontece bundão no chão. Sentadão, sentadão. Olha nossa amiga, o que ela faz jogar. Adriana Mix tem com a gente. Bora, Mix, Hector! Na mala molência, no beat ela senta e representa. Pipirinha, vai pipirinha. Senta, senta. E aí, Neto Braga? Ei, Neto Aissa. Obrigado por carinho, viu? Tamo junto. Golimpa original, fala do que eu tô cansado. E a Lupita. JS. Siga dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando e Patrick, eu acho que hoje vai dar 308, viu? Siga dessa danada, vamos acabar lá, papai. Vem por cima. Vai sentando e olhando vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz, acontece ponta no chão. Sentadão, sentadão. É o nosso parceiro neném dos Caixa Baixa. Olha o pipirinha, vai cortando, vai. Sentadão. E nosso amigo Railson Dantas, ele e o motor da Josimar, rapaz. Como é que passa por cima? Acelera, garoto! E a gatíssima Rafaela Souza tá aí com a gente. E aí, Rafa? É desse jeito, papai, ó! Sim. Rafa Rodrigues, ela e a Tata Leão. Valeu! Ó, Patrick Lobo! Aí com a gente! Obrigado, viu, brother? E essa aqui é pra você! Ele dá valor, ele viaja! É assim, ó! Bota! Açaí e pimenta! Ai, tá tendo, hein? Só quem é bom de memória, ó. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. O padre Paulino dá valor! Lembro da gente andando de mãos dadas. Roberto Martins, pai do Batata. Lembro que eu sempre te deixava na porta. Alberto, se eu te falar o que foi que o Batata aprontou ontem. Lembro dos planos para o casamento. Tu não vai acreditar. Das brigas bobas, sem fundamento, eu lembro e choro. Ele falou assim mesmo. Não dá em nada. Meu pai é Alberto Martins. A beautiful boy. No tell me goodbye. Aí, Patrick! A beautiful boy. Não me diga adeus. Já vai girar mais um! Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. Júnior Mecânico, Márcio Pop! De prata, tá todo mundo já ali tomando todas, obrigado, meu irmão! Daniel, eu tomando show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as baletes que comandam. E o Robinho? Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada pra viola e a balete no esquema. Bora, Pipirinha! Bora que hoje tem a sopa na saída, hein, papai? É até às 6 da manhã, gringo! Hoje eu escutei uma canção de amor. Jaderson. Eu pedi você. Égua, gostei. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Jaderson. Hoje eu li o poema. Adriana, cadê o japonês, hein? Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui, sem teu amor. E aí comigo, gatíssima. Minha solidão sufoca. Jéssica Milhão, obrigado, viu, Jéssica? Tá aí com a gente, ela e a Tayla, a Carol Silva, a Larissa Mendes. Obrigado, meninas. Direto do Safadão pro Popson. Alô, John, 100% amizade, um abraço, John! E o Vavá Fantasminha. Alô, Vavá! Procuro as luzes que encontrei em seu olho. Meu amigo top, ele, o gringo. Conheci. Tá aí com a gente. Errei. Errou, bebê. Eu sei que nova amores em. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Segura, garoto! Se você for parar de tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova. E o Matheus, Matheus é Revolucho. Oh, oh, oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh, mas seu amor vai juntar nós dois, vai juntar nós dois. Oh, oh, oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh, mas seu amor vai juntar nós dois. Tira, tira. Apaixonar. É o Jerry Jack. É quando eu boto fé, meu irmão. Eu sempre treinei. Qual foi, Jelly J? Já sei, buraco, buraco, né? Olha o Bismarck! Tá no telão, papai! O Bismarck, Ciro, foi o homem que comandou o trio do Safadão, viu? Pode crer, papai! Você pra me ensinar. Quem sabe canta, canta, canta, canta, vai! Solta a voz! A gente vai aguardando que tá chegando o encontro aí. Crocodilo e Popson aqui na Stop Me. Em breve tem Crocodilo e Popson, Crocopop. O negócio vai ser bom. Eu quero ping-pong, viu? Quero ping-pong, viu, Josimar? Quero ping-pong. Bota o fé no gordinho. Vai, vai, sacode. Detona, a senhora. É pop, é pop, é pop, é pop, é pop, é pop, é pop, é rock, é doido. Na sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E aí, Thaísa? Como é que é o nome dela? O nome dela? Sábado, domingo. É a Joyce? Aqui com a gente no Pop Som. Pop toca qualquer dia da semana, bro. Pop! Uma coisa, eu nunca vi o Alan Vitor tão apaixonado como eu tô vendo esses dias, ouviu? E a Anny acha graça, babá! E o Robinho fala assim: olha, eu era uma menina e você não se importava. E a Marcele? Minha java nova, boba que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. E aí, não nasceu nada? Agora eu tô em outra. Quero ouvir todo mundo cantar agora, Vitor, canta, vai! Tudo puta disso. E a volta por cima agora não, não dá. Não, não dá. Tudo muda. Bora, compadre Paulinho, esse tem moral. É o cara da quebrada, meu. Paulinho do amor agora. Macaco, macaco, meu parceiro e meu irmão. Pra cima, papai. Tá no setor, Paulinho. Vai detonando, vai estar curtindo. E o Gordinho vai tocando. Aqui, aqui, aqui, ó. Aqui no Pop Som. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, pop, pop, pop, pop, pop. O pica-pau mais famoso de Belém. Vai, vai, gordinho, vai, vai, vai, vai, vai. Rodrigues, esse cabelo do Caio tá bacana, viu? Puro desejo. Esse cabelo tá filé, viu, meu irmão? De a nova onda do Pará. Me leva amanhã no teu barbeiro, que eu quero fazer um desse igual o meu. Olha o teu. Morena, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E o Top tá aqui com a gente, grande Top da Balaginha. E hoje te mostrei meu novo namorado. Cadê o gringo, rapaz? Cadê o homem? Pensou que eu ia chorar por você. Meu amigo Neto Braga também tá aí com a gente. Você é parceiro nosso, viu? Fala, Neto! Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Quando o águia chega na área, tem que ser o rock do Jorginho. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! DJ Valdo Squash. Obrigado, meu amigo Mauricinho, show. O André, o Carlos, o Thiago, o Urubu aí comigo também. Obrigado, Jean, Jean Marcelo, Edivan, a de Portel. Tá todo mundo aí comigo. Jaderson, Jaderson, Jaderson. Mexe com o coração do compadre Paulinho agora. Duvido, duvido, duvido. Machuca, papai. Ele, o parceiro Batata, Alberto Martins, todo mundo aí, só de boa. Bora pra cima! Hey, DJ. Ei, Paulinho! Hey, DJ. Ei, Paulinho! Hey, DJ. Oi! Hey, DJ. Fala, Paulinho! Ela não gosta de curtir o batidão. Ela não gosta de dançar, a mina é doido, irmão. Ela não gosta do DJ, só da mancada. Pop, som e GTA, é uma parada. Ela roda e é rodada da rapaziada. E a galera GTA diz assim: oh. O filme, meu irmão. Essa galera é consagrada. Para. Baldes e Baldes. É doido, Paulinho. Essa galera é respeitada. E aí? A galera já conhece, você merece. DJ Zélice e Juninho, você enlouquece. Olha, você chegou na festa. E a galera do Ideia Pressão com a gente. Ela é rodada e é passada na mão da rapaziada. E meu amigo Maio vem com a gente. Divulgador. Número 1. Aí do Crocodilo. Obrigado, viu, Maio? Tamo junto, bebê! Galera GTA, esse é nóis! Para, galera GTA, essa galera é consagrada. Para, nega, para! Engatilha, gordinho! Engatilha e solta, vai! Galera GTA, essa galera GTA, galera GTA. as melhores, meu irmão. Essa tatuagem. Ah, se essa tatuagem falasse. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Já dançou. Dos momentos nossos. E também a Stephanie Moraes está aqui com a gente. Um abraço com muito carinho, Stephanie. Ei, Stephanie. Tá só na retaguarda. Qualquer falta de respeito, ela tá aí com a gente. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada, só atrapalhou. Atenção, garçom, não chega aí no camarote. Da nossa equipe Caixa Baixa do Bico, o Neném e o Pipirinha. Rapidola, garçom! Ainda tem o seu nome. O top é o top. Olha, sacudindo, gordinho. Aqui no popinho, desse jeito, do jeito que você sabe. Olha, Gabriela, é a senhora. Olha o Neto Braga. É o garçom gordo, né? Pra dar um chega aí. Com a nossa equipe Caixa Baixa, garçom gordo. Bora que os caras estão na seca, papai. A mistura que envolve a Amazônia. Com gelo e tudo mais hoje, né? Quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu... Josimar, e o coronavírus chegou mais uma vez no Guamazinho. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha solta minha paixão. No tempo da tatuagem do compadre Paulino aí, papai. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando perrante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando perrante você vai entender que o meu amor é só pra você. Gira! Banda 007. Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei, ei. Hoje eu acordei sozinho e me deparei e você não estava mais, não. Minhas mensagens eu mandei a noite inteira, eu chorei e você nem ligou. E a gente abraça com muito carinho você aqui. Nossa amiga Adriana Mix está aqui com a gente. Um abraço! Alô, meu parceiro John! Gordinho tá tocando no bailão, no bailão. O gordinho tá tocando. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Estoura tudo! Assim, ó. Como é que tu tá, amigo? Ritmo usado, estouradinho. Coloquei. Sempre trajado no bolso, na loja. Consequentemente, vai rolar um pente certo, tu indica. Essa noite vai ser foda. Iago Vinícius Rogério. Alô, Maciel, todo mundo com a gente. Vamos lá, família. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama gringo. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. E vamos, vamos, e vamos, vamos, e vamos, vamos, que o gordinho aquece tudo. Puxa, puxa, puxa lá nas costas, radinho na cintura. Puxa, puxa lá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bora, Batata, bora, Alberto Martins, com o Padre Paulinho. Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, ó, só caçando puta. E dança, dança, dança, dança, dança, dança. Gordinho aquece tudo. Aquece assim, assim, assim, ó. Assim, ó. Eita. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa mal. Alô, John, alô, Julie! 100% amizade, tá todo mundo no pop! Era um problema e hoje tem sobe fumaça, é sol de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. E aí, nenê? Dos caixa baixa, o pipirinho e o bico também. Alô, Ciro, alô, Bill Smarter. E as mulheres endoidando tudo assim na Stop B. Assim, gordinho, como é que elas estão hoje? Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. E o gringo dá trabalho. Alô, Pop! E o Márcio Pop!